floresta, procurando onça. Jogo um tijolo na janela do seu Monza. Isso que me resta, me jogar na lombra. Sumo igual fumaça, me escondo nessa sombra. Chego igual ciclone, destruindo tudo. Se sou tudo clone, pareço teu Naruto. Tô tipo Goku, Osaru Saiyajins. Ouvindo Zemaru, calopada de Bibis. Tá, tá, tá. Minha caneta faz barulho de fuzil. E se não gostou, vai pra puta que pariu. Eu tô cozinhando, mas não vim pra te agradar. Pereta da Bic faz tá, tá, tá, tá. Mudo de flow mais do que de camisa. Esse mundo toma brisa. Pego minha bag e sumo. Eu te vejo no futuro. Estilo ninja de vila. Ainda viro Hokage. Você tá na minha mira. Você vai ver a saudade. Catom é minha magia. Tô cuspindo muito fogo, yeah. Te mato com a minha língua. Levo embora o seu olho, yeah. Tipo Madara Uchiha. Eu tô muito overpower. Corpos voando pra cima. Na linha sob Beckenbauer. Cês são iguais, vacilam demais. Falsos MCs igual Vanilla Ice. Não sou OG, mas tô quase lá. Ouvindo hoje pra conectar. Solto na floresta, procurando onça. Jogo um tijolo na janela do seu Monza. Isso que me resta, me jogar na lombra. Somo igual fumaça, me escondo nessa sombra. Chego igual ciclone, destruindo tudo. Cês são tudo clone, parece teu Naruto. Tô tipo Goku, Osaru Saiyajins. Ouvindo Zemaru com a lopada de Libins. Tá, tá, tá. Bitch.